mentir pra você não. Não é meu forte, você sabe disso. Mas eu te amo, não vai embora. Não posso chorar, não sei fazer isso. Me pergunte se eu te amo. Senti o cheiro de outra vadia. Tiro o dedo da minha cara. Ela quebrou todas as taças que tinha na casa. Antes eu tinha uma casa. Você era meu porto seguro. Mas eu planto na sereia, me levou pra água. Eu nunca senti que o meu coração ainda podia rachar. Águas profundas, longe da luz. Onde meu cadáver ela não vai achar. Eu tô zoado da cabeça. Mas a culpa é minha, então foda-se você também. Mas a minha senha ainda é seu nome. Para de gritar comigo. Porque você ainda tá chorando. Eu não tô fazendo jogo, nós não é criança. Mas eu ainda lembro de nós no começo. O que eu fiz pra você? Pra fazer isso comigo? Tá surtada na noite pensando em você. Mas tudo pra você é sempre um conflito. Mas você só fala sobre você. E eu tô me sentindo invisível. Vou cortar meus pulsos dessa noite. Será que você vai sofrer por isso? Te amei muito, mas agora eu te odeio pra caralho. Você é lindo, mas é um bicho. Devia fuder com seu melhor amigo. Devia contar todas as suas mentiras.